responda com por, pelo, pela, pelos, pelas. Ou com para. Siga os exemplos. Ruas principais. Por onde passa este ônibus? Ele passa pelas ruas principais. Advogado. Para quem ele deu o dinheiro? Ele deu o dinheiro para o advogado. 2 anos. Por quanto tempo ele assinou o contrato? Ele assinou o contrato por 2 anos. 2. 3 meses. Esta passagem é válida por quanto tempo? Ela é válida por 3 meses. 3. Como você se comunica com o Canadá? Comunico pela internet. 4. Ganhar dinheiro. Ele trabalha muito. Por quê? Ele trabalha muito para ganhar dinheiro. 5. Examinar o contrato. Por que ele chamou o advogado? Ele chamou o advogado para examinar o contrato.